começando agora a 14ª edição do nosso podcast Three Wide. Essa semana trataremos sobre a definição para o Chase da Sprint Cup, a etapa de Richmond da Nationwide e as trucks que estiveram em Iowa. Semana muito, muito complicado para a NASCAR, vários acontecimentos para a definição do Chase, polêmica também na Nationwide e uma prova bem acidentada da Truck Series. Eu adiantando que eu não pude acompanhar a prova por motivos profissionais, já que isso aqui para mim não é um trabalho, hoje eu vou me abster de alguns comentários e deixar mais por conta do Leonardo e do Hélio. Nesse primeiro bloco nós vamos tratar sobre a etapa da Nationwide, no segundo bloco trataremos sobre a polêmica prova da Sprint Cup, adiantando que já temos algumas confirmações em relação aos incidentes que aconteceram lá em Richmond no sábado. E posteriormente, no terceiro bloco, falaremos sobre a vitória de James Buescher lá na terra do milho, lá nos Estados Unidos. E no quarto e último bloco, deixamos nossos palpites e respondemos as perguntas dos amigos que acompanham. Começando já para falar um pouco sobre a etapa de Richmond da Nationwide, eu chamo o Leonardo Guiner e posteriormente o Hélio vem com os seus destaques. Boa noite, Pedro. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos os ouvintes. Bom dia, boa tarde. A hora que prefere estar nos ouvindo. Realmente, Pedro, foi uma semana bem, um final de semana bem conturbado, uma corrida bem polêmica da Sprint Cup no sábado à noite, né? Mas vamos começar um assunto primeiro da Nationwide Series, que também foi querendo ou não, já é um assunto já polêmico, já, né? Foi a milésima corrida da Nationwide Series, do patrocínio da Nationwide, né, com a Sears, e teve um assunto que eles bateram bastante foi sobre o Driver Cup na Nationwide Series, né, foi onde que o Brad Scott dominou praticamente a corrida inteira, e no final o Driver Cup, que é aquele carro, o famoso carro apelão que nós falamos, acabou vencendo. O Brad Keselowski venceu a sua 25ª vitória na Sprint Cup, perdão, na Nationwide Series. Foi a quinta esse ano e a terceira em Richmond. Ele liderou poucas voltas, né? Liderou as 11 voltas finais só. O Brian Scott liderou a maior parte da corrida. O Brian Scott já é meu primeiro destaque já, né? Além dele fazer a pole, ele terminou a corrida em segundo, liderou a maior parte das voltas da corrida, né? Tenho certeza que ele, com certeza, se o Brad Keselowski ou algum outro driver que tivesse na pista, não estivesse na pista, ele teria dominado a corrida e tinha feito bonito, né? E o Brian Scott, com esse resultado, agora ele continua em sétimo no Driver Points, né? Só que ele consegue o terceiro top 5 dele no ano. Ele tinha só dois, aí ele consegue o terceiro top 5 no ano e soma agora 12 top 10 já em 2013. Meu segundo destaque é o Trevor Bayne, eu que volto a destacar ele, semana passada eu também destaquei o Trevor Bayne, né? Agora ele faz mais um top 5, somando 6 no total. O Trevor Bayne fez uma corrida mais ou menos que de recuperação, né? Mas ele terminou bem, terminou em quinto, né? Foi um resultado bem positivo para ele. E meu outro destaque também é o Ryan Reed que apareceu no carro 16 de novo do Jack Roush. Né? Essa corrida, além dele de novo largou lá atrás, mas ele fez uma boa corrida, uma corrida mais centrada e terminou no top 10 da corrida. Foi um resultado bom e positivo para ele. Pensando já que esse resultado, quem sabe, novas oportunidades aparecerão e quem sabe até o ano que vem fazer mais corridas ou até um full time na Nationwide o ano que vem. Por enquanto, meus palpites, aliás, meus destaques são esses. Então, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro destaque é o Brian Scott, o Léo já falou nele, mas não tem como deixar de passar. Encarou o Matt Kenseth de cara a cara, conseguiu segurar a liderança contra o Kyle Busch também uma parte da corrida. Não conseguiu segurar no final, mas para mim ele mostra uma evolução. Mostra que ano que vem, se continuar na RCR nesse carro, pode ser um fator no campeonato. infelizmente não conseguiu a vitória, mas essa atuação ficou marcada para todo mundo. Ele subiu no conceito de muita gente depois da noite de sexta-feira. O meu segundo destaque, o Michael Arnett, ele fez uma boa corrida, andando sempre no top 10. A RPM está mostrando evolução com esse carro 43, já não é a primeira semana que eles vêm bem ali, beirando o top 10. É, com certeza, a gente vê que é um piloto que, se não tivesse tido aquela lesão do início do ano, em Daytona, poderia estar brigando ali entre os 8 primeiros do campeonato. Até eu acho que é um piloto que poderia até já conseguir alguma chance na Sprint Cup, na própria RPM, fazendo algumas corridas. É, ele já tem alguns anos de Nationwide Series, ele que passou pela German, correu no time de Rusty Wallace também. Era conhecido antigamente por ser um provocador de bandeiras amarelas, só que com o tempo foi evoluindo, crescendo e se mostra cada dia mais consistente. É, o meu segundo destaque aqui, que eu coloco para vocês, é o Jamie McMurray, que após um bom tempo sem correr na Nationwide Series, desceu e substituiu o Casey Kenny e fez uma corrida muito boa, andando sempre no top 5, não teve um bom final, terminando em décimo, né, mas mostrou uma grande apresentação. Ele que em algum tempo, né, uns 3, 4 anos, pode ser um piloto regular da categoria, quando já não conseguiu nenhuma vaga na Sprint Cup. Outro piloto que eu não posso deixar passar aqui seria o Regan Smith, que teve um grande final de corrida. É, a gente até brincava, cadê o Regan Smith, cadê? Por muito pouco, não foi fator no final da corrida. E esse terceiro lugar acaba representando uma sobrevida dele no campeonato, mesmo estando a bastante pontos do Tyler Sanhorn Jr., que por sinal terminou em sexto lugar e cada vez mais sólido na liderança. Agora ele está a 11 pontos do Austin Dillon, né? Eu passo para o Pedro agora. Bom, como eu havia dito na abertura, pouco eu pude acompanhar da prova, né? Eu estava enfurnado no hotel lá no meio do Pantanal, lá participando de um simpósio de vendedores. O que eu pude ver posteriormente, e o que mais chamou a atenção foi o domínio do Brian Scott, né? De ter dominado praticamente toda a prova, né? Ele liderou 239 voltas, até ser ultrapassado pelo Brad Keselowski numa relargada, onde o Brad Keselowski cruzou a linha de chegada à frente dele. Eu não sei se vocês vão querer entrar no... vocês vão deixar para entrar no, nesse mérito da questão das relargadas no bloco da Nationwide, no bloco da Sprint Cup, porque também aconteceu lá, ou se nós vamos deixar para entrar no bloco de perguntas. É, inclusive, a gente tem perguntas feitas lá na Home Tracks, que tem como principal assunto esse ponto, e eu acho que fica melhor a gente levar para lá. Como eu vi muito pouco da prova, eu posso falar só vendo o resultado. E, assim, a gente teve apenas dois pilotos liderando, e vamos dizer assim que o Keselowski foi o cara mais esperto no final da prova e acabou ficando com a vitória. Foi tão esperto, né, que... assim, vendo o vídeo várias vezes, ele ou foi muito perto, mas assim, ele queimou a largada, né? Ele chegou, foi muito próximo, muito próximo, muito próximo mesmo. Mas assim, dá a impressão que realmente ele queimou a largada. Tanto é que a do Ayres também foi polêmico também, mas isso daí, esse método, a gente vai deixar, sobre a queima da largada, a gente vai deixar lá pra frente, como você realmente falou. Mas o Brad Keselowski, ele, querendo ou não, tirando tudo isso, né, o mérito do Brad Keselowski durante a corrida, ele evoluiu, né? Quando teve a última parada, quando ele fez a última parada nos pits, ele apareceu, né, que ele estava meio que obsoleto na corrida, ele apareceu lá e no final mastigou a vitória. E venceu, do jeito. É o Brad Keselowski que nós conhecemos. Marcou bobeira, ele vence mesmo. Ele vence. Ele ultrapassa, bate, empurra, faz o que tiver que fazer e vence a corrida. Foi assim, querendo ou não, foi um mérito tanto do Brad Keselowski, né? Eu critico a participação de David Cope na National Wide, mas foi um mérito de tanto o mérito que Oscar. É, o Keselowski, mais uma vez, diria que nem esperteza, não tinha o melhor equipamento do dia. É, eu, para mim, um dos pilotos da NASCAR hoje em dia que mais sabe aproveitar as oportunidades. A gente pegar as vitórias dele no carro 22, diria que 60, 70% delas foram em situações onde ele não tinha o melhor equipamento, não era o carro dominante do dia, mas aproveitando bandeiras amarelas, estratégias, algumas situações, ele conseguiu triunfar. É, voltando ao Brian Scott, me impressionou muito como ele conseguiu duelar de igual para igual com o Matt Kenseth durante grande parte da prova. O Kenseth só fazendo pressão psicológica em cima dele, como prova que teve muitos retardatários. É, o piloto andava em 18º, 19º, chegando a tomar duas, três voltas. Corrida muito, muito rápida. Se não me engano, chegou a passar da metade da corrida sem bandeira amarela, um ritmo enlouquecedor. E o Scott sempre firme ali, aguentando a pressão, conseguindo conservar bem os seus pneus. É, e eu fiquei bastante alegre em ver ele andando nesse nível de competição. Tinha um equipamento muito forte, mas o piloto fazia jus a esse tipo de equipamento. Uma coisa engraçada, né, Pedro? Em Atlanta, o carro Ford da Richard Childress não era o carro 3. Eles ganharam a corrida. Em Wisham, o carro dominante da prova era o deles, o carro 2. Enquanto isso, o carro 3, que em tese seria o carro para brigar pelo título, brigar pelo campeonato, a gente não viu nem perto com essa força. É uma coisa bem interessante. É curioso, né? Porque assim, é aquele negócio que a gente fala, né? Ah, a equipe tem que botar o dinheiro lá naquele time, né? Tem que distribuir, vamos dizer, pro número. Ah, quem tá brigando pelo campeonato é o número 3, então vamos colocar dinheiro no 3. Quem tá brigando pelo campeonato é o Elliott Sadler no 11, vamos colocar o dinheiro no 11, no caso do carro da Gibbs. E assim, às vezes esse a gente pensa dessa forma, pode estar até acontecendo dentro do time, mas não adianta você colocar o dinheiro e às vezes as melhores peças dos times não estarem encaixadas, né? E por exemplo, para mim foi uma grande surpresa o Brian Scott ter todo esse domínio durante o final de semana. E assim, parece que foi mais mérito do time dele, na verdade, do que algum tipo de intervenção da equipe como um todo, né? Mas achei muito bacana, inclusive. E só que tem isso, como você disse, né? Na verdade, quem merecia estar com o carro dominante e vencedor seria o número 3, mas não foi. Era o número 2 e no final das contas ele não aguentou segurar a pressão de um Cup Driver. Eu estava olhando os números agora aqui. Foram 25 provas realizadas. Nós tivemos 21 vitórias de pilotos que não são regulares. Só duas, que são as duas do AJ Allmendinger, vocês até me corrigem se eu estiver enganado, que eu olhei bem rápido aqui, não são de pilotos que estão na Sprint Cup. Só confirmando aqui, ó. São 9 do Kyle Busch, 5 do Brad Keselowski, 2 do Joey Logano, 1 do Harvick, 1 do Kenseth e 1 do Stewart. E aí a gente tem as duas do AJ Allmendinger. É É isso isso mesmo. mesmo, tá certo mesmo. São É isso mesmo. 19 vitórias de pilotos da Sprint Cup. Duas do AJ Allmendinger, que está correndo quase que regular e vai fazer full season no ano que vem. Então, vamos dizer assim que são 21 vitórias de pilotos oriundos da Sprint Cup. Vamos pôr um asterisco no AJ Allmendinger aí. E apenas 4 vitórias de pilotos regulares. Com isso, a gente tem um número aí de. São quase 80%, né, das provas que foram realizadas foram vencidas por pilotos da Sprint Cup. Olha, eu acho isso. Harvick, peraí. Só que eu acho que mais grave que isso, não sei, tirando pegando o Stewart e o Harvick, Stewart uma vitória, Harvick uma vitória, certo? Certo. Então, 19 vitórias entre Penske e Joe Gibbs, o que significa, além do domínio de Cup Drivers, essas duas equipes estão muito à frente das outras. E aí você tem que contar que o Sam Hornet tem uma vitória, amplia ainda mais isso aí, né? Então, e um ponto aqui pegando nessa questão da equipe brigar pelo campeonato de carros, que vale muito para as equipes, a equipe de Jack Walsh, por exemplo, hoje o carro 22 é o que era o carro 60 dois anos atrás. Ele ocupou esse espaço que é um carro Ford, mas era um carro de Jack Walsh, agora é um carro Penske. É uma coisa a se pensar. Hoje Jack Walsh abriu Foi mão de comprado o ter um carro? Cup Driver. O carro 22 hoje praticamente ocupa o espaço de vitórias que era do carro 60, que ele dividia as vitórias com o carro 18, que hoje pode-se dizer que é o carro 54, não é verdade? E o time de Jack Walsh hoje, ele abriu mão de ter um Cup Driver, que era o Cal Edwards até um tempo atrás. Poderia ter um Rick Stenhouse correndo no terceiro carro, sempre, brigando por vitórias, mas preferiu mirar num piloto regular, que é o Trevor Bayne. Os resultados não estão vindo. Ele está muito atrás das outras equipes. Uma coisa a se pensar. Um dos pontos para mim principais nessa questão de ter um Cup Driver ou não, vencendo prova desse domínio, dessa polarização do campeonato, é a questão do modo de trabalho das equipes. Agora eu perco o nome aqui, do modelo de negócio. Porque, por exemplo, como a gente conversava aqui, que muitos patrocinadores entram nas equipes pela Nationwide Series. Vão lá, ficam com a equipe vencendo provas, e em alguns anos elas sobem para Sprint Cup. Que nem a Dollar General foi em algum tempo com a Joe Gibbs, agora um time tá com o time na divisão principal. A Fastenal, que era o patrocinador do carro 60, que era do Cal Edwards, ficou 3 anos, né, Léo? Fusseaçam com aquele carro. Hoje é um grande parceiro da equipe, Fastenal, se não me engano, é do Carlos Slim lá, o cara da Delmex lá, o homem mais rico do mundo. É um ponto a se pensar, assim. Para mim, um dos maiores culpados, assim, é o modelo de negócio das equipes da NASCAR. Que, para ela chamar patrocinador, para chamar futuros parceiros, acabam se utilizando disso aí. Até a próprio time 22 tem um patrocinador, aquele Hertz, né? Eu não sei com que essa empresa mexe, mas é um patrocinador muito forte que está com a Penske aí e entrou pela Nationwide É Series, o aluguel carro de 22. automóveis, a Hertz. Isso mesmo. É assim, pegando o gancho aí, eu acho que a mesa tá virando em relação a patrocínios. E a gente já tá vendo o reflexo disso na Sprint Cup. Depois vamos falar sobre a chegada do Ryan Newman no Chase e na Richard Childress Racing. Foi tudo aconteceu hoje pro Ryan Newman, mas assim, eu já queria, aproveitando o gancho. Por exemplo, a Caterpillar, ela não tá saindo do número do carro número 31. É, tipo, a equipe Entendo. não tá perdendo patrocínio, é 31, perdão. Não tá saindo do número 31. Ela não tá perdendo patrocínio, mas ela vai trocar de piloto porque o Ryan Newman vai vir com o patrocinador com o restante dos patrocínios. Quer dizer assim, a gente teve uma expansão de um carro numa equipe e a gente teve a manutenção de um carro na Richard Childress. A gente tem outros acordos de patrocínio acontecendo. A Time Warner ampliou o patrocínio agora na Hendrick. Assim, eu acredito que a categoria tá voltando a se fortalecer nesse quesito. Talvez a gente não tenha ampliação de carros em times como nós pensamos, mas a gente tem chegada de patrocínio sim, também na Nationwide. Por exemplo, a Roush, que é o que a gente está falando agora. Parece que está voltando a saber negociar, porque ela conseguiu trazer a Advocare para patrocinar o Trevor Bayne na temporada que vem, tirando esse patrocínio da Richard Childress. Só que o Ty Dillon vai vir para o carro número 3, trazendo o patrocínio de uma cervejaria norte-americana daí, que é um novo patrocinador, que não patrocina a NASCAR até então. Então, quer dizer, eu acredito que assim, a gente vai voltar a ter o aumento de patrocínios no. Nas categorias, mas assim, depende muito de negociação e da força do time para negociar. O time de Jack Roush tinha mostrado que era muito deficiente nesse quesito, perdendo o Crown Royal, perdendo o Ups, aí trouxe a Fastenal, mas perdeu a DeWalt para a equipe do Richard Petty. Então, quer dizer, assim, foram negócios mal feitos. Que acabaram prejudicando o andamento do time. E acho que a tendência é melhorar agora, e vai depender de resultados também. O Cal Edwards voltando a bem, O Trevor Bane precisa andar bem, porque não está fazendo uma temporada que digamos, é como o esperado. E assim, eu acho que a tendência é melhorar para todos. E quem for inteligente, saber negociar mais, vai saber agregar mais patrocinadores. Turner Motorsports, opiniões. Você quer saber sobre ser uma boa equipe, algo do gênero? Não, sobre a corrida. Ah, eu não assisti, para mim fica difícil de estar falando, mas... Hélio, você que assistiu, Hélio. Qual corrida? É, a Turner, o que você acha da Turner na corrida? Da Turner, como foi? Ah, cara, o Larson com muita dificuldade, o Nelsinho nem se fala e o Allgaier tirando leite de pedra, usando a sua experiência. Tava bem, mas mesmo assim, eu acho que foi uma corrida normal, assim, para um time como a Turner, né, que talvez, tudo bem que a Júnior, colocando que a Júnior é praticamente meio que afiliada da Hendrick, né, a Turner é a equipe independente, né, da National Series, é o maior time da NASCAR que não tem filiação à Sprint Cup, pelo menos até o seu Harry Scott ter feito o negócio com o James Finch, mas é o que eu penso. Tipo, a Turner, desses times aí, é a única equipe que não tem nenhum piloto com largada na Sprint Cup. Fez o esperado, sexta força do campeonato, não é, Pedro? É, eu queria falar, eu não pude não ver a corrida, mas se eu for olhar resultados, eu acho que está dentro do que a equipe Turner faz mesmo. Talvez como exceção ali, Kyle Larson e Justin Allgaier podiam estar entre os 10 primeiros, mas eu não sei o que aconteceu durante a corrida. Mas é isso Então, mesmo. durante a corrida, o Larson, ele largou em 16º, 17º, agora não lembro a posição dele, ele ficou lá naquele banho-maria entre 20º e 14º. Não tinha um bom carro. No final, por muito pouco, por duas voltas que ele não termina no top 10, fez uma boa estratégia, relargou em 10º, segurou os caras, só que terminou em 14º. O Nelsinho teve uma... Até brinquei com o pessoal que, tipo, teve uma corrida em 2009, uma que foi aquela que o Justin Allgaier ganhou em Bristol, que o Kenny Wallace bateu o recorde de lug dog na mesma prova, foram cinco lug dogs, até o vídeo que eu posto no link do programa depois para o pessoal assistir. Mas o Nelson ganhou três lug dogs, eu acho que fez um overall, overall. Ou seja, foi um dia muito difícil para ele. Mas faz parte do aprendizado. NASCAR assim. A Turner sofreu muito na corrida, né? A Turner, o Justin Allgaier, até que ele avançou um pouco, mas depois ele acabou tendo um problema lá, que teve uma treta. Foi ele que teve uma treta ou não? Ele teve uma treta aí ainda, aí, lá no finalzinho da corrida lá. Ele até Austin Dillon. teve. Isso, foi ele mesmo, foi? Ou, quem que foi? Foi o Austin Dillon. E na primeira corrida, se vocês... Foi até uma vez que a gente tava no nosso pessoal do Foi Twitter isso mesmo, foi o brincando, Austin né? Dillon e o Deschauer. Então, foi até o Brian Scott naquele dia, né? Foi uma coisa muito parecida com a primeira volta da Nationwide em Richmond. Então, assim, dentro dos pesares ainda, até que foi um resultado que eles conseguiram salvar ainda, né? Porque a dificuldade deles foi enorme. Tanto do Auger, quanto do Larson, como do Nelson Piquet, eles tiveram um dia bem complicado. Agora, assim, um piloto que eu pensei que iria melhor, foi bem abaixo do esperado, foi o Austin Dillon. Mas o Austin Dillon também teve muito problema também. Foi uma corrida bem aquém, né? Então ele ficou bem aquém mesmo. Não conseguiu evoluir muito, não. Sim, o Austin Dillon, como eu até retratei aqui, lembrando da situação que o Brian Scott, o Kevin Harvick, nas últimas duas corridas teve o um carro dominante, e se você for pensar que muita gente fala que a equipe de Richard Childress nos últimos 3 anos tem sido focada nos seus dois netos, né? Que até o programa do Speed Cup possa ter ficado meio de lado por causa desse investimento que o seu Tilt esteja fazendo neles, chega até a ser meio bizarro você imaginar que a equipe não tem dado o melhor equipamento pro Austin, né, que já tá na boca de ir pra Speed Cup. É para me falar, né? Desculpa. Bom, deixa eu fazer uma pausa só para mim. Combinado. Para mim emendar aqui, peraí. Eu tava digitando no Twitter aqui, desculpa. Vou fazer uma pausinha rapidão, peraí. Bom, vamos aproveitar e já entrar no campeonato. Mas primeiro eu queria falar do campeonato de carros. Que agora o número 22 abriu 18 pontos de vantagem para o carro número 54. Ele tem 994 pontos contra 976 do carro número 54. Aí o terceiro lugar vem o carro número 12, que é o carro de Sam Hornish Jr., que vem 114 pontos atrás do líder do campeonato. Então nós temos um campeonato à parte entre 22 e 54. E depois a gente tem o campeonato de pilotos, que começa lá com Sam Hornish Jr. liderando, e Austin Dillon, Reagan Smith e Elliott Sadler, e o número 31 da Turner. Já emendando para campeonato de pilotos, só para explicar aqui o top 10 da prova rapidão. A vitória foi de Brad Keselowski, Brian Scott terminou em segundo, o Reagan Smith voltou a aparecer, parece que apareceu o GPS dele, né, Leonardo Guina? Parece que ele se encontrou. Chegou em terceiro. Kyle Busch foi o quarto. Trevor Bayne foi o quinto. Sam Hornish Jr. mantém a liderança do campeonato. Foi o sexto. Brian Vickers também voltou a se encontrar nas pistas. Foi o sétimo. Elliott Sadler fazendo só o basicão. Não vai brigar para título desse jeito. Foi o oitavo. Menino Ryan Reed surpreendendo. Chegou em nono. Surpreendendo alguns. Talvez não surpreendendo outros. E a gente teve o Jamie Mack chegando na décima posição. Pedro, Oi. só sobre o Ryan Reed, que o Léo trouxe o destaque dele, foi uma corrida muito interessante do Ryan, que ele, assim como na primeira prova em Bristol, que ele fez há 3 semanas, 2 semanas, ele começou lá atrás, 25º, 26º, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Ele fez bastante. O Bastano não terminou muito bem qualificado, mas fez uma prova bem sólida também. Não fez nenhuma bobagem, ele não cruzou a linha de chegada pela grama, mas o Ryan Reed está mostrando bastante força. Vamos saber, a grande dúvida é saber se o grupo da Diabetes lá, o pessoal que patrocina ele, vai ter canja para bancar uma temporada inteira nesse carro 16 em 2014. Mas é um Mas cara que promete. isso, mas quem sabe pode até pintar o patrocínio, né? Então. A mais. Só pontuando, ele largou em 26º e encerrou em nono. Aí Ok. nós tivemos o Jamie Mack em décimo, Allgaier 11º, Dillon 12º, mau resultado para quem está pensando em título. Michael Onetti 13º, Larson 14º, Bowman 15º. Tomando a posição de Piquet, a grandiosíssima 11ª posição. Ty Dillon, 16º. Kenny Wallace, chegou em 17º. Mike Bliss, 18º. Johanna Long, 19ª. Travis Pastrana, 20º. E Nelsinho Piquet Jr., 21º. À frente de Jeff Green. Aí depois Lando Kessel, Michael Wallace e a turma do fundão lá para trás. Lando Calrissian, o Pedro, Sim? fez uma grande corrida. Ele andou quase top 15 com o carro da Johnny Davis, né? Que não é um carro muito forte, né? Bem lembrado, bem lembrado. É o mesmo carro que o Michael Wallace anda também, né? Aí vamos falar de pontos. Pilotos. Sam Hornish Jr. lidera 880 pontos. Vem 16 à frente de Austin Dillon. Reagan Smith ultrapassou Elliott Sadler e vem 26 atrás de Sam Hornish Jr. e 2 à frente do Sadler. Daí já começa Justin Allgaier em quinto, 52 pontos atrás de Sam Hornish. Brian Vickers vem 53 pontos, Brian Scott 61, Trevor Bayne 70, Kyle Larson 81, Parker Krigman, 148 pontos. Alex Bowman, 213 pontos atrás de San Hornish. E vem 9 à frente de Nelson Piquet. É, não tivemos alterações nas posições até o 24º colocado no campeonato, com exceção de Regan Smith ultrapassando Elliott Sadler. Eu acho que é isso aí, o campeonato vai ficar nisso aí mesmo, mas como eu havia dito na semana passada, do jeito que o San Jorge Jr. está andando, vai ser muito difícil alguém tomar o campeonato dele. Vai precisar de ter uma sequência Elliott Sadler no final para ser ultrapassado. Pedro, verdade. Só que como teremos pistas de uma mini meia, pode falar, Léo. Tá. Então, é verdade, porque assim, o San Jorge, por mais que ele não vença, ele tá terminando o top 5. Ele tá fazendo os top 5 dele. Tanto é que o cara já tem 11 top 5. Então, 11 top 5 e 12 top 10. Então, são 24 corridas já foram disputadas, né? Então, assim, 25, perdão. 25 corridas disputadas, 19 top 10, quer dizer, 6 corridas só que ele terminou fora, né? Dessas 6 corridas, ele teve 2 problemas que ele não completou a corrida. Então, são 4 corridas que ele terminou fora. Então, assim, o Russell Horace Jr., apesar de ter apenas uma vitória, e 3 corridas que ele iria vencer, se não tivesse um Driver Cup na pista atrapalhando ele, que ele iria estar vencendo, o Russell Horace Jr. está sobrando o campeonato, né? E o campeonato vai ficar entre esses 4 mesmo. Vai ser San Jorge, Charles Dillon, Regan Smith e Elliott Sadler. O Sadler e o Smith, eles estão um pouco mais longe. Digamos que eles estão metade do caminho mais longe. O Aston Dillon está mais perto, né? Então, assim, Aston Dillon e San Jorge devem brigar. E o Regan Smith e o Sadler já começam a ficar um pouco mais para trás. Querendo ou não, eles vão ter que contar com resultados mais negativos do Dillon e do Horst, os dois poderem chegar para realmente lutar pelo título lá em Phoenix e lá em Homestead, né? Aí, daí para baixo, de Oceania para baixo, já esse pessoal aí já vai só cobrir tabela, vai lutar mais por vitória mesmo, por ponto, porque pelo campeonato para eles estão bem mais complicados. Eu acho que é o grande fator que pode mudar o campeonato, como a gente sabe que a NASCAR é uma categoria que um amarelo idiota faltando 15 para o final pode mudar tudo, né? É um DNF do San Jorge, ou uma corrida onde ele tenha problemas. Chega em 26º, 30º, como foi em Indianápolis, por exemplo. Bom, a gente vai ter bastante pistas de uma milha e meia, e os motores Ford têm uma tradição negativa de entregar paçoca nesse tipo de situação. É um fator que pode trazer mais emoção ao campeonato, mas como o outro ponto que eu trouxe aqui, do fato da Richard Childress nas últimas 2 fins de semana ter dado um equipamento dominante para um piloto. Se eles começarem a acertar o piloto e o Austin Dillon aproveitar isso, ele pode fazer frente a essa Ronche. Disso aí eu não tenho dúvida. Só que o problema é manter a consistência. É, mas eu acredito que vai ser difícil tirarem isso do San Hornish Jr. Muito consistente. Mas nós estamos falando de NASCAR, né? E tudo pode acontecer. Já vimos cair uma diferença aí de 80 e poucos pontos, né? Ser colocado uma diferença de 80 e tantos pontos para quem liderava com 51 de vantagem. Então, assim, vamos aguardar o andamento do campeonato, né? Bom, acho que por esse bloco a gente tá bem tranquilo já, né? Acho que falamos o que deveria ser falado. Ficamos devendo para o bloco de perguntas o assunto sobre as relargadas, que nós vamos tentar explicar um pouco mais como funciona e para ver se vocês também acabam entendendo. Ninguém é obrigado a concordar, mas tem sim uma regra e ela, no meu ponto de vista, ela foi seguida sim pelo Bert Keselowski e pelo Cal Edwards nas corridas em Richmond. Então, beleza, a gente vai encerrando e a gente retorna com o polêmico bloco da Sprint Cup, que teve a definição em Richmond e não teve a definição em Richmond. Teve a decisão na Carolina do Norte agora há pouco, na noite de segunda-feira. Singing Sweet Home Alabama, all summer